da minha história, passado e glória, estrela perdida. E aí? Quer saber quem eu fui? Olhe na estante, meus troféus brilhantes refletem minha vida. Fui o medo no olhar de alguém, mas fui inspiração também pra quem quis ser um bom vaqueiro. Fui uma linda história bem contada, campeão de vaquejada, mas nem sempre fui o primeiro. Fui no amor quem nunca quis amar, e pra não me a ver a semente brotando do chão. Tudo foi ele quem arquitetou, e o Espírito Santo executou. E viu que tudo isso era bom, foi lá pro sertão e por lá descansou. Tudo foi ele quem arquitetou, e o Espírito Santo executou. E viu que tudo isso era bom, foi lá pro sertão e por lá descansou. Deus é caipira mesmo, moleque, e mora aqui na fazenda. Vamos! Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador, que na roça é professor, mas chamam de peão. Ele deve amar um cafezinho e gostar de um queijinho derretido no pão. E mesmo ele sendo onipotente, deve amar ver a semente brotando do chão. Tudo foi ele que arquitetou e o Espírito Santo executou. E viu que tudo isso era bom, foi lá pro sertão e por lá descansou. Tudo foi ele que arquitetou e o Espírito Santo executou. E viu que tudo isso era bom, foi lá pro sertão e por lá descansou. E viu que tudo isso era bom, foi lá pro sertão e por lá descansou. E viu que tudo isso era bom, vem pro meu sertão e aqui descansou. Esse é o Eduardo Costa, Deus é caipira, 5 da tarde, 1 minuto, ótima tarde. Olha, sexta-feira, 1º de agosto, tem atendimento com o médico oftalmologista na Ótica Ouro. E olha só a promoção, comprou as lentes, ganhou a armação na hora. E tem mais, traga seu óculos antigo e ganhe R$200 de desconto nas lentes. Pagamento facilitado à vista ou em até 10 vezes no cartão. Garanta já seu horário. Chama no zap 88 99320 2470. Pouco mais músicas. É hora de faturar. Cidade FM. Últimos dias do Mega Feirão Zenir em todas as lojas do Cariri. No site e app. Corre! Samsung Galaxy A05S 128 GB, 6 GB de RAM por R$899 ou 10 de R$89,90 sem juros. Lavadora de roupas automática 12 quilos Color Mac por R$1.599 ou 12 de R$159,90. Cozinha 10 portas 100% MDF com vidro tubo arte por R$1.999 ou 12 de R$199,90. É só até sábado. Compre na loja, site ou app. Mega Feirão Zenir. O melhor está aqui. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo a minha Salitre, aqui eu sou feliz. Quem já conhece a história dessa linda cidade, viram as lutas e glórias, também as dificuldades. Hoje é o povo quem faz, cultivando nesse chão, da mandioca ao milho, a farinha e o feijão. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo minha Salitre, aqui eu sou feliz. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Capital da mandioca, terra de gente feliz. Salitre é a minha paixão, terra de muitas belezas, da serra ao sertão, a roça de grandes riquezas. Nossos irmãos quilombolas, de luta em muitas conquistas, vivendo as inovações, a nossa estrela que brilha, cada dia melhor, bem melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo minha Salitre, e aqui eu sou feliz. Cada dia melhor, do jeito que eu muito melhor, eu amo minha Salitre, terra de gente feliz. Prefeitura Municipal de Salitre, o povo é quem faz. Revenda autorizada Nacional Gás em Campos Sales, fica na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 825 Centro. Disque entrega 88 99358 8204. Que a Nacional Gás faz parte da vida dos brasileiros há mais de 70 anos, você já sabe. Mas agora ela também te dá várias chances de ganhar. Na compra do Pratinha Original com o revendedor autorizado, você ganha sua Ras Pratinha e leva prêmios na hora. Tem cartão presente de até R$500, além do nosso Vale Gás. Tudo isso só esperando por você. Comprou, raspou, ganhou! Peça seu Pratinha Original e aproveite essa promoção na revenda mais próxima. Certificado de autorização SBA/MR número 05042123/2025. O mês das férias chegou e o Comercial Aparecida traz um super feirão para você aproveitar em família. Olha só: café supremo 250 gramas, 11,99. Feijão de corda do lar, quilo 5,49. Carne bovina moída, quilo 25,98. Mistura para bolo Itaiquara, 390 gramas, 3,49. Água sanitária Clorito, 1 litro, 1,98. E tem muito mais. E atenção, estamos entregando em toda a região. Seu lugar de comprar é na Avenida João Libânio Leite, 487, no centro de Salitre. quer preço baixo de verdade? Vem pro Lojão do Preço Único. São duas lojas cheias de variedade e economia. No Lojão do Preço Único, R$6,99, você encontra utilidades, brinquedos, papelaria, decoração e muito mais. Tudo por apenas R$6,99. E no Lojão do Preço Único, R$19,99, tem utilidades para o lar, alumínios, plásticos, vidros, brinquedos, ferramentas, calçados, cama, mesa e banho. Tudo por R$19,99. Visite Rua Bárbara Pereira de Alencar, número 517 e número 771, Centro de Campos Sales. Lojão do Preço Único. Variedade, preço baixo, de verdade. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo atuante. Cidadão representado. Presidente Silvio Pinto. Se pensar no barato é aqui. O Mercadinho São Luís foi feito pra você. Tem preço bom, muitas promoções. E o seu dinheiro rende muito mais. Onde a família faz a festa. Vem pra cá pro São Luís. Vem economizar. Onde a família faz a festa. Vem pra cá pro São Luís. Aqui é o seu lugar. Mais qualidade e garantia. Mercadinho São Luís. Lugar de gente feliz. Gente feliz. Mercadinho São Luís. Aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1845. Organização Luiz Souza. Autoescola Principal, tudo é fácil pra você. Nessas férias, vem aproveitar todas as oportunidades que a Autoescola Principal preparou pra facilitar seu processo de habilitação. Mais de 5 mil aprovações. Turmas extras com horários flexíveis, condições de pagamento super facilitadas. E é claro, toda a qualidade e confiança que você merece pra transformar o sonho da habilitação em realidade. Matricule-se agora mesmo e garanta a sua vaga. Acesse nossos canais digitais ou visite uma de nossas unidades em Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal, nas férias e em todos os momentos, a escolha certa para quem busca sucesso e confiança ao volante. O empreendimento dos irmãos Fábio e Tiago Souza. Uma ótima tarde para você. Boa tarde. Cidade FM. Já 5 da tarde, mais 7 minutos, 5 e 7. Você ligou o rádio agora? Pois é, rapaz, só tenho informação para você. A Feira Livre de Campos Sales foi mudada de segunda para quinta-feira, viu? A Feira de Campos Sales é de hoje a 8 dias, né? Então vamos lá, seguindo com você, trazendo aí a sua participação. Pede no zap 88 99701-5771. É lançamento, tá estourado já, ouviu? Jometo e Frederico e Michele Andrade. Fala que a gente ainda tem volta. E eu vou acordar a qualquer hora. Com você digitando a senha da minha porta. Já ouço os passos no quarto. Seu beijo molhado. A gente jogando a roupa pro chão e a raiva pro espaço. Ô oh, vida, pelo amor de Deus, volta pra minha vida. Minha boca é dependente da sua língua. Sem você, meu olho chora uma piscina por dia. Ô oh, vida, pelo amor de Deus, volta pra minha vida. Minha boca é dependente da sua língua. Sem você, meu olho chora uma piscina. Chão e a raiva pro espaço. Ô oh, vida, pelo amor de Deus, volta pra minha vida. Minha boca é dependente da sua língua. Sem você, meu olho chora uma piscina. Minha boca é dependente da sua língua. Sem você, meu olho chora uma piscina.

Óleo de avestruz Estrute. Viva Mais, o mais completo do mercado. Possui ômega 3, 6, 7 e 9, além das vitaminas A e E. Fortalece a imunidade e ajuda na prevenção e tratamento de doenças como má circulação, diabetes, colesterol, dores reumáticas, gastrite, osteoporose e até problemas hormonais. Também auxilia no tratamento do câncer e HIV, aliviando os efeitos da quimioterapia e da radioterapia. Pode ser usado ainda em queimaduras, picadas de inseto, estrias, celulite, quedas de cabelo e impotência sexual. Distribuidor para toda a região do Ceará, Francisco. 899-9423-5562. Esse produto é encontrado nas melhores farmácias da cidade. Prefeitura Municipal de Araripe. Administração de mãos dadas com o povo. Prefeito Zé Gordinho. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo. Valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aécio. Oi, nega. Atenção, motociclistas de Campos Sales e região. Vem aí o esquenta da semana do motociclista na Dragão Moto e Autopeças. A partir desta segunda, dia 21 de julho, começa uma chuva de ofertas que vai deixar sua moto tinindo. Amortecedor Cofap CG 150, só 170 à vista. Amortecedor Cofap da Bros, apenas 399 à vista. Óleo Mobil, só 28 à vista. E tem muito mais. Até 20% de desconto em produtos selecionados. Check-up rápido e bicas grátis para cuidar da sua moto. Acelere para Dragão Moto e Autopeças e comemore seu dia do jeito certo, com economia e estilo. A melhor conexão é com a I9 que eu vou. A maior velocidade é com a I9 que eu vou. A internet que você se apaixonou. É a internet que você se apaixonou. A maior estabilidade com a I9 que eu vou. E a qualidade com a I9 que eu vou. É a internet que você se apaixonou. É a internet que você se apaixonou. I9, internet com a melhor conexão e qualidade. Contato 889-9329-5313. Siga I9 Altaneira no Facebook. I9 Provedor no Instagram. I9. Cuidar da sua saúde é prioridade na clínica Dr. Paulo Ney. Anote a agenda dos nossos especialistas e garanta seu atendimento com quem entende do assunto. Dia 8 de agosto, Dr. Luiz Geraldo, endocrinologista. Dr. Estênio Santos, urologista. E doutora Luiana Amorim, ginecologista e obstetra. Dia 9 de agosto, Dr. Franklin Castro, enterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, médica vascular. Dia 10 de agosto, doutora Adelina, depilação a laser. Dias 12 e 19 de agosto, doutor Carlos, ultrassonografista. Dia 14 de agosto, doutor João Paulo, endoscopista. Dia 16 de agosto, doutor Marcelo, ortopedista. Agende agora mesmo sua consulta ou exame pelo WhatsApp 889-9962-1018. Clínica Doutor Paulo Ney. Saúde com qualidade, cuidado e confiança. Comprovado! A rádio número 1 em audiência. É ela! Cidade FM 103,5. Olha aí, segunda tarde, 30 minutos aqui na cidade. Ótima tarde para você que está com a gente. A Maria Vitória tá lá no Baixão Salitre, que é o Virrei Vaqueiro. Abraço sua mãe Maria Aparecida, o seu pai Wilson e para todos que estão ouvindo a rádio. Ótima tarde também para Elvani lá em Alagoinha, Araripe. O Pinto tá lá no Monte Belo, quer ouvir uma com o Amado Batista. O José lá do Chico Carão também quer ouvir Amado Batista. Essa música vai ficar na sua mente. Não era pra ligar, mas liguei. Não era pra falar, mas já falei. Volta, volta, vamos deixar de ser ex. Recomeçar outra vez. Arruma tua mala, volta pra casa. E o amor que a gente faz, ninguém nesse mundo é capaz de fazer igual. Vamos deixar de ser ex, recomeçar outra vez. Arruma tua mala, volta pra cá. Por quê? Porque não volta. Alô, povo do Brasil, quero falar pra vocês. Sou da construção civil, faço parte do Brasil, mas tem gente que não vê. Dou um duro, faço massa e trabalho pra valer, mas tenho fé na oração que essa vida de peão, se Deus quiser eu vou crescer. Eu estava lá na obra, uma gata passou desfilando de carrão. Joguei beijos pra ela, mas ela nem me olhou. Se eu fosse um engenheiro, um granfino com dinheiro, ela sim ia me ver. Mas sou um simples cidadão, pau mandado do patrão, que veio do norte pra vencer. Dói, dói, dói, dói saber. Se eu fosse

qualidade no seu lar. Entregue em domicílio pelo telefone 99204-2562. Quer construir ou reformar? Baratão da Construção Home Center. Avenida Francisco das Chagas Arrai. Na saída para Iguatu. Frigorífico São Luís. As melhores carnes e os melhores preços. Avenida Francisco Ademar de Andrade. Organização Cássio e Família. E Prefeitura Municipal de Campos Sales. Juntos construindo um futuro melhor. Boa tarde. Boa tarde. Cidade FM. De volta com vocês, segunda tarde, umas 50 minutos. Muito boa tarde para meu compadre Cícero Vieira, lá no Ponto da Goma. A melhor goma fresca da cidade, viu? E essa semana tem grande estoque de queijo, queijo coalho, queijo manteiga, nata, manteiga da terra. Dá aquela passadinha lá no Ponto da Goma e confere. Boa tarde, Oliveira. Eu gostaria de ouvir uma com mastruz com leite. Ofereço para você e para todos que curtem a Rádio Cidade. Falar o que você falou. Tem que ter peito pra achar que tem direito de começar uma conversa me chamando de amor. Cê tá achando que minha vida é um filme que pausa e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou e cê nem reparou. No quê? E se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de ex pela rua, sua orelha nem encosta. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou faz hora. Desculpa da sinceridade, mas respondendo sua mensagem, Não, hoje a gente não volta. Hoje não. Depois rodando de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo. E numa dessas rodadas você rodou. E cê nem reparou. E se eu ligar pra minha última saudade, o seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de esperar, a orelha nem gosta. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passa ou faz ó. Desculpa minha sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não hoje a gente. Uma playlist para cada momento. Cidade FM. Me diga, por favor, por Deus. Cidade FM. Aí, depois do Zezé de Camargo e Luciano, eu tô indo embora, 18 horas em Campos Sales. Para você que fica, uma excelente noite. A gente volta amanhã, coladinho com o programa do Júnior Moreno. Tchau, tchau. Tá te matando essa pega, eu tô vivendo de boa, beijando adoidado, fazendo regaço. Cê nem amava tanto assim, cê nem sofreu no nosso fim. O seu ego aguentava me ver, desde que não fosse melhor que você. Foi só eu parar de te dar palco, de te dar moral, meti na ferida no emocional, bebeu água de litro, chorou. De orgulho são piores que veneno. O que tá te matando é saber que eu tô vivendo de boa, beijando adoidado, fazendo regaço. Cê nem me amava tanto assim, cê nem sofreu no nosso fim. O seu ego aguentava me ver, desde que não fosse melhor que você. Foi só eu te dar palco, de te dar moral, mexi na ferida no emocional, bebeu água de litro, chorou água de sal. Foi só eu parar de te dar palco, de te dar moral, mexi na ferida no emocional, bebeu água de litro, chorou água de sal. Está sintonizado na ZYE 420, Rádio Cidade 103,5 FM. 40 anos no ar, falando a língua do povo. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. O tempo todo com você. Toca o melhor da música, da informação e do entretenimento. Organização, Dr. Paulo Ney Martins e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. Últimos dias do Mega Feirão Zenir em todas as lojas do Cariri. No site e app, corre! Conjunto Box Queen, molas ensacadas e flex por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Smart TV 32 polegadas LED Android TV Aiva por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Liquidificador Mondial por R$ 89,90 à vista. É só até sábado. Compre na loja, site ou app. Mega Feirão Zenir, o melhor está aqui. Um lugar que a gente se orgulha, Campos Sales mora no meu coração. São 126 anos de progresso e crescimento. Agora chegou o nosso momento. Agradecer por tudo que vivemos. Será uma honra te reencontrar, te rever na melhor festa que há por aqui. Camp Fest chegou, pra juntos podemos festejar por toda a nossa trajetória. São 126 anos de história. Meus parabéns, Campos Sales, vamos comemorar 126 anos da melhor festa que há. A Camp Fest chegou e o teu povo também. É filho da terra que chega, é filho da terra que vem. Serão três dias pra gente se divertir. Quem quiser já pode vir, quem quiser pode chegar. Pra Campifest eu tô preparado e pronto pra festa do reencontro, pra gente se encontrar. Meus parabéns, Campos Salles, vamos comemorar 126 anos da melhor festa que há. A Campifest chegou e o teu povo também. É filho da terra que chega, é filho da terra que vem. É filho da terra que vem. É trabalho sem parar, é trabalho sem parar. Potengi no rumo certo, é obra em todo lugar. É o povo mais feliz, vendo Potengi andar. São obras e mais obras, é trabalho sem parar. Cuidar da sua saúde é prioridade na clínica Dr. Paulo Ney. Anote a agenda dos nossos especialistas e garanta seu atendimento com quem entende do assunto. Dia 8 de agosto, Dr. Luiz Geraldo, endocrinologista. Dr. Estênio Santos, urologista. E doutora Luiana Amorim, ginecologista e obstetra. Dia 9 de agosto, Dr. Franklin Castro, enterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, médica vascular. Dia 10 de agosto, doutora Adelina, depilação a laser. Dias 12 e 19 de agosto, doutor Carlos, ultrassonografista. Dia 14 de agosto, doutor João Paulo, endoscopista. Dia 16 de agosto, doutor Marcelo, ortopedista. Agende agora mesmo sua consulta ou exame pelo WhatsApp 889-9962-1018. Clínica Dr. Paulo Ney. Saúde com qualidade, cuidado e confiança. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, na Chama Gás, pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Procuradoria Especial da Mulher de Araripe. Ligue 88-988-18-4349. 88-988-18-4349. Câmara Municipal de Araripe. A Casa do Povo. Presidente, vereador, Tico, gente boa. Carvão Félix nasceu na Fazenda Planalto, Campo de Sales. E há 10 anos distribui carvão de qualidade com excelência e sustentabilidade. Valoriza cada detalhe para entregar um produto excelente. O único carvão zero cinza e zero fumaça de toda a região. Fênix, o melhor carvão da região com a maior qualidade. Se liga! Pra aquecer o seu inverno! As mais quentes estão aqui! Rádio Cidade FM! Também serve para você, meu querido ouvinte, entrar em contato com a gente, dar seus pitacos, mandar um alô para a região onde você mora. 859-8456-1609. Perfeito. Nós começamos o programa de hoje passando para você a informação sobre a atuação da Polícia Civil aqui do Ceará, que já iniciou atividades nas primeiras horas dessa quinta-feira, do dia de hoje, tirando de circulação integrantes de uma facção criminosa. Foram capturados em Fortaleza, em municípios da região metropolitana e lá em Baturité, na região do Maciço, os principais alvos desta operação. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de prisão. Dessa quantidade, 8 mandados de prisão foram cumpridos e os indivíduos já se encontram recolhidos em unidades prisionais. Além das prisões, os agentes também apreenderam dinheiro e drogas durante esta operação. As investigações da operação tiveram o apoio da Coordenadoria de Inteligência e também da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Para você ver a importância, né, de reforçar as equipes policiais, teve a mobilização de 300 policiais civis. Também nós tivemos nessa operação o apoio das equipes da Polícia Militar. E todas essas atividades foram iniciadas com esse objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva contra membros de uma organização criminosa responsáveis por atividades ilícitas na região metropolitana, com foco principal em Maracanaú. Após aproximadamente um ano e meio de investigações, os policiais da primeira delegacia de Maracanaú, com o suporte do Departamento de Inteligência, conseguiram identificar os suspeitos. Diante dos fatos, Filipão, os investigadores solicitaram a prisão preventiva do suspeito. Segundo informações levantadas pela polícia, os envolvidos estavam atuando no tráfico de drogas na região metropolitana. Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrantes por tráfico de entorpecentes e um adolescente foi apreendido, ficando à disposição da justiça. Vamos, olha que notícia curiosa, rapaz. Vamos lá. Uma passageira. Tu gosta de avião, Leandro? Gosto, eu gosto de voar. Eu pretendo um dia, sim, pilotar um avião. É não, Leandro. É um dos meus sonhos. Rapaz, você, vou dizer que você é um homem de coragem mesmo. Eu gosto. Só me falta dinheiro. Só falta dinheiro. Coragem é. Tem. É que nem aquele cara, só me falta a liga. Não, só me falta dinheiro, no caso. Muito a liga bom. Eu tenho. Você não tem problema. Não, eu amo voar. Vou daqui pra Dubai, 24 horas pra você. Pra mim seria ótimo, principalmente indo pra Dubai, né? Muito bom. Vamos pra essa notícia aqui. Uma passageira chilena, ela precisou de atendimento médico de emergência em Fortaleza. Mas qual o contexto, né? Ela se sentiu mal em um voo que partiu de Madrid rumo a Santiago. Daniela Paz Carro Galvez, de 36 anos, ela teve um pico glicêmico dentro do avião, o que fez o piloto desviar a rota e pousar na capital cearense. Quer dizer que é só alarmar que o pessoal tem que pousar? É, tem que pousar, tem que procurar o aeroporto mais próximo. Agora, né? Agora eu já sei. Que vai fazer pousar de avião Felipe Klisman agora, né? Mas é exatamente isso. Procurou. É o procedimento correto. Né? Procedimento correto. Os aviões, as aeronaves, são programadas para isso também. Ah, é tudo bem programado. Onde vai pousar, se caso de emergência, tudo antes do voo, tudo bem programado. Por isso que eu quero muito voar. Ah. Porque eu sei que é muito seguro, já andei pesquisando, estudando. Tudo é muito bem programado. Faz medo, né, Leandro? Não. Faz medo, né? Não. Ah, que legal. Não. Sentir confiança aí. Né? É muito seguro, porque o procedimento, até você atingir o momento do voo, sim, é repassado uma, duas, checklist, né? Que criterioso. Fala. Criterioso, tudo. Por isso que uma passagem de avião é muito cara também, porque qualquer defeito mínimo que for na aeronave é trocada. Ah. Mesmo dando só aquela evidenciazinha de desgaste, já é trocada na aeronave comercial, né? Olha, no caso da passageira aqui, voltando pro texto, ela é diabética tipo 1, a Daniela. Ela ficou sem insulina durante o trajeto. Ela em si não se programou. O avião estava programado para pousar em caso de emergência, mas ela não se programou. Ela sentiu fortes dores no estômago, vomitou e teve dificuldade de respirar. Nesse contexto, a glicemia chegou a 450, Filipão, isso é muito. É muito, e o médico que estava viajando no mesmo voo recomendou o pouso de emergência. Outra coisa legal que sempre tem um médico. Rapaz, no voo comercial, né? É, tá vendo aí? Acho que é critério. O pessoal põe um médico ali, tem que encaixar aqui. É verdade, graças a Deus que tinha um médico. Tudo, né? Bem, né? Parabéns aos profissionais do Ceará, viu? Porque quando ela chegou aqui em Fortaleza, ela foi recebida por uma equipe do SAMU no aeroporto. Ela foi levada para o HGF, Hospital Geral de Fortaleza. Depois, a paciente ela foi transferida para o Hospital Estadual Leonardo da Vinci. E o atendimento foi feito todo pelo Sistema Único de Saúde, sem custos para a chilena. A Daniela, muito bem. Durante a internação de 6 dias, o marido e a filha de 7 anos também receberam apoio hospitalar. Para a coordenadora médica do hospital, que ela foi emitida a plantão, Renata Leitão, que é a coordenadora, falou que o caso reforça o princípio do SUS de atender qualquer pessoa sem distinção de nacionalidade. Olha, muito se critica a respeito do SUS, né, sim, meu querido Filipão? Mas eu tenho que pontuar que a solidariedade brasileira é uma coisa muito boa, sim, porque... No caso, se fosse em outro país, por exemplo, dos Estados Unidos, não estou criticando a forma de fazer de cada país, país é cada país. Mas lá você precisa fazer, antes, você precisa fazer um plano, tipo um plano, um seguro e tudo e tal. Caso aconteça um sinistro com você, você ser atendido. Aqui não, a pessoa, por acaso, estava passando por aqui, o avião pousou, foi atendida. Perfeito. E cadê a Daniela, né? Atualmente ela está se recuperando no Chile, no seu país, graças a Deus. Mas como o Leandro falou, ó, pela lei brasileira, qualquer estrangeiro tem direito ao atendimento no SUS, independente de visto ou status migratório. Isso está previsto na lei número 8080/1990. Vamos para um rápido intervalo, 6h15, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre infraestrutura. O novo trecho do VLT de Fortaleza deve transportar 35 mil passageiros por dia. A ordem de assinatura de serviço foi assinada hoje com a presença do governador e do prefeito da capital, Leandro. O INSS, e a gente vai noticiar aqui depois do intervalo, já está fazendo ressarcimento de descontos indevidos. Perfeitamente. A gente vai falar também da Tenda Lilás, que está reforçando a segurança e o acolhimento para mulheres aqui no Ceará. E tem um momento do esporte também, né, Leandro? O Ceará leva uma doidinha ali do Mirassol, que está jogando muito bem. Foi derrotado e essa derrota acende o pisca-alerta, né? A luz vermelha lá em Porangabuçu. Isso e muito mais após o intervalo. Rede AMC. Compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. Chegou a hora de se destacar no mercado de trabalho. Seja Senai Ceará. Oferecemos mais de 300 cursos em mais de 20 áreas. Energia, logística, TI, vestuário, automotiva, refrigeração e muito mais. De cada 10 alunos, 7 saem empregados. Tá esperando o quê? Vem alavancar sua carreira com a gente. Olha, tá muito difícil arranjar um emprego. Mas aí deve estar faltando um brilho no seu currículo, né? Sabia que 94% das empresas preferem contratar formados pelo Senai? Sério? Com certeza. Entra aí no site que você vai encontrar diversos cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. Agora tô sentindo que vai dar certo, hein? Vai sim. Acesse senai-ce.org.br e transforme seu futuro com o Senai Ceará. Sexta é dia de política sem enrolação. Em Sem Arrodeio, Sueli Frota conduz uma conversa direta com analistas e convidados. Os principais temas da política do Ceará e do Brasil debatidos com clareza. Um espaço de pluralidade e opinião. Sem Arrodeio, toda sexta, às 20 horas, na Rede ANC. Sem Arrodeio, política como ela é. Rede ANC, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos. Apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! A notícia do Ceará. É o nome de quem faz jornalismo de verdade, com imparcialidade e, acima de tudo, ética. O Jornal Impresso alcança os formadores de opiniões de todas as regiões do estado. Além de ser disponível gratuitamente nos formatos impresso e digital, o Jornal Divisão Municipalista é distribuído também nos principais órgãos e instituições cearenses. Saiba, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Vira notícia aqui. Você está na rede ANC, a rede de rádio que... mais cresce em todo o estado. Sertão Central, rádio, a minha colinha. A colinha. A colinha, que aí aumentou, mudou, aí tem que estar com acesso à colinha, mas eu, algumas eu já decorei. Rádio Central FM, lá no município de Quixadá, no Sertão Central. Quero mandar um abraço lá para o nosso companheiro Tefa Gomes, tá na direção da emissora. Lá em Quixeramobim são duas rádios, a Mais FM e a Planalto FM, as duas pela 104,9. Nosso amigo Hamilton Veras também está lá na direção. ANC, a que mais cresce no norte, nordeste e centro-oeste do país. Inclusive, deixa eu mandar um abraço lá para Araripe, a nossa querida rádio Araripe FM. Um grande abraço para vocês que estão ouvindo a gente no Cariri. Rádio Cidade FM em Campos Sales, Rádio Nova Olinda FM em Nova Olinda, Rádio Altaneira em Altaneira, Rádio Zumbi dos Palmares em Potengi, e também a Rádio Nova Olinda FM em Nova Olinda. Em Fortaleza é a Benfica FM, alô Regis Reis, 87.9, e a Web Rádio Ceará Rural. Vamos falar sobre mobilidade. Ô meu Jesus, tomara que daqui até lá eu tenha comprado meu carro, mas... amém. Eu gosto, cara, tu já viesse Maracanã ou pra Fortaleza ali pelo metrô, Leandro? Já. Rapaz, é um negócio bacana, né? Já. Tem trânsito, é rápido, as paradas tudo certinho, tá as paradas. Rapaz, ó, tem um metrô que vai do Maracanã ao centro, né, da cidade, do Maracanã ao centro da cidade, do Vila das Flores, né, até o centro da cidade, né. E aqui pro nosso lado aqui do Cocó, se você quiser, você vem no metrô, desce no metrô, tem integração com o VLT, pega o VLT que é de graça, o VLT, e vem até o Papicu. Até a praia, até o Mercado dos Peixes. Até o Mercado dos Peixes, ainda come um peixinho, volta. Um camarão. De graça, rapaz. E ainda tem uma das paradas mais legais do VLT, é a parada do aeroporto. Que legal, né? Porque você desce lá e você vê ali a imensidão do aeroporto. Eu que sou entusiasta, e vê o avião pousando, subindo. Que legal, muito massa. Cara, vamos lá. E aí, por falar em mobilidade urbana, né? A capital cearense vai ganhar mais um reforço no setor de mobilidade urbana. A expectativa é que até o início do segundo semestre de 2027, daqui a 2 anos, seja entregue mais um trecho do VLT de Fortaleza. A obra vai ter aí mais de 5 quilômetros de extensão, vai ligar o aeroporto da cidade à Arena Castelão, passando pela estação do Céu, que é o Condomínio Espiritual Uirapuru. Vamos ver o governador Mano de Freitas falando exatamente da importância dessa obra. Para a nossa alegria, nós estamos aqui hoje dando a ordem de serviço da obra que vai ter o VLT saindo do aeroporto até o Castelão. E isso articulado com o mini terminal de ônibus que a Prefeitura de Fortaleza também está fazendo aqui na região do Castelão, que ela ainda vai depois da ordem de serviço, o prefeito está preparando. E nós estamos dialogando para poder integrar esse trabalho que estamos aqui realizando para vir o VLT do aeroporto até aqui. Lembrando que até o final do ano nós entregamos o VLT chegando no aeroporto. E aí a obra agora já inicia do aeroporto até o Castelão. E que a nossa cidade, a nossa capital Fortaleza, foi escolhida, entre outros requisitos, pelo estádio, pelo nosso povo, pela nossa capacidade de organização, para ser uma das sedes da Copa do Mundo em futebol feminino. E evidentemente que a mobilidade do VLT favorece Fortaleza ser essa sede, e que nós podemos fazer ainda um aspecto ainda mais organizado, com maior segurança, com maior comodidade para o Leandro, só antes de você continuar, uhum, importante aí a fala do governador que o Ceará, uhum, Fortaleza vai receber um importante evento. Aí essa Copa obra vai ser de fundamental para a mobilidade dos turistas, por exemplo. É, olha, Fortaleza tem crescido demais, viu, o Filipão? Principalmente na questão da mobilidade urbana. Quero crer e acreditar que essa obra vai estar pronta, sim, até a Copa do Mundo, que a gente não tem boas lembranças com obras e Copas do Mundo, né? Que foram prometidas e não foram cumpridas no prazo. Mas acredito que essa, sim, vai ser entregue no prazo. Pelo andar que a gente passa ali pelo aeroporto, está quase todo pronto. Olha, o investimento conta com 180 mil... milhões, na verdade. O investimento é de 180 milhões só nesse trecho. A obra vai possibilitar o transporte de mais de 35 mil passageiros por dia. Presente no evento da assinatura de ordem de serviço, o governador Mano de Freitas, que já falou, estava junto com ele, Evandro Leitão, o prefeito de Fortaleza, e é ele que nós vamos escutar agora. Assina a ordem de serviço para iniciar as obras imediatamente relativa ao metrô, ao VLT, e nós, nos próximos dias, nós estaremos anunciando a construção de 2 mini terminais aqui no Castelão. Isso tudo integrado, as equipes estão dialogando justamente para que a gente possa fazer algo integrado, para que elas possam dialogar e ser contemplado, favorecer a toda a população dessa região, sobretudo. E aqui nós estamos falando de pessoas que moram aqui no Passaré, no Zé Valdo, no São Cristóvão, enfim, para se deslocar daqui para a Aldeota, daqui para o centro da cidade, e não apenas na questão dos eventos esportivos, mas de uma maneira geral. Pronto, 6 horas e 25 minutos, a gente vai falar agora, você aposentado, você pensionista, você que está me ouvindo na capital, no interior do estado, você foi prejudicado? Foi lá na sua conta e tinha dinheiro de menos? Mamãe. Não é assim, Leandro? Leandro. Foi mamãe. Rapaz, foi. Conte aí pra gente, Leandro. É, na época, maio, ela recebia benefício, sim, mas só que foi bem pouquinho, foi de novembro do ano passado até maio desse ano. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses, né? 6 meses. Um semestre, né? É, 6 meses, mas teve gente que... Mais que isso. Bem, muito mais, bem mais, né? Se eu não me engano, desde 2020 até 2024, 2025. Aí você pega 6 meses de um ano de outro, 8 meses de outro, aí vai acumulando, Acumulando, né? Exatamente. Pois é, pois bem, pessoal, vamos lá. Começou hoje, certo? Aposentados e pensionistas que sofreram descontos irregulares em benefícios do INSS, eles começaram a receber os valores devidos nessa quinta-feira. O pagamento vai ser realizado por etapa e esse primeiro lote vai contemplar 400 mil beneficiários. A restituição seguirá a ordem de solicitação, priorizando quem custeou primeiro. Após o lote inicial, novos pagamentos serão liberados em dias úteis, em grupos de 100 mil segurados por dia. De acordo com informações do próprio governo federal, quase 1 milhão de beneficiários aderiram ao plano de devolução. Isso aí representa metade, já que mais de 2 milhões de pessoas têm direito ao ressarcimento. E aí, como é que você sabe se você tem direito ou não, né? Tem direito àqueles que formalizaram a contestação dos descontos e que não tiveram resposta das entidades envolvidas. O prazo para contestação de cobranças indevidas se encerra no dia 14 de novembro deste ano. Mas a adesão ao acordo para o recebimento dos valores poderá ocorrer mesmo após esta data. Os depósitos serão efetuados diretamente na conta onde o benefício é pago, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, sem necessidade de envio de dados bancários adicionais. 6 horas e 28 minutos, deixa eu mandar um abraço para a Serra da Ibiapaba, Rádio Serra Verde FM, porque é para essa região que a gente vai exatamente agora, do artesanato à gastronomia, Feira do Mi Empreendedor, é assim, Leandro? É a Feira do Mi. Feira do Mi, expõe a produção na região da Ibiapaba, Manuel Soares vai contar esse assunto para a gente. Olá, ouvintes da Rede ANC. A criatividade, a tradição e o sabor da Ibiapaba tem lugar marcado na Feira Mia Empreendedora, que começou nesta quarta-feira, 23, em Viçosa do Ceará. A feira integra as atividades do 20º Festival Música na Ibiapaba, que teve início no domingo, dia 20, e segue até sábado, dia 26, com 67 oficinas para cerca de 700 alunos, além de programação artística. Tudo com acesso gratuito. O Festival Música na Ibiapaba é uma das políticas culturais estruturantes do governo do Ceará por meio da Secretaria da Cultura, reconhecida como um dos maiores encontros de formação musical do Brasil. Manuel Soares de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba, para a Rede ANC. Manuel Soares, muito obrigado pelas suas informações. Agora vamos para o município de Missão Velha, que a Missão Velha está dando um show, conquistou o primeiro lugar no Cariri em percentual de alfabetização. Todo mundo sabe que a gente está numa corrida até 2030 para esse percentual no Brasil chegar até 80%. Missão Velha já bateu isso aí há faz muito tempo. Quem traz as informações é Jean Rodrigues. Olá para você que acompanha a Rede ANC. O município de Missão Velha se destacou no resultado do indicador Criança Alfabetizada 2024, divulgado pelo Ministério da Educação. O índice, que mede o percentual de estudantes alfabetizados até o segundo ano do ensino fundamental, mostrou que Missão Velha registrou o maior crescimento percentual da região do Cariri em relação ao ano anterior, com um aumento de 7,57%. O município saiu de 74,8% em 2023 para 82,37% em 2024, superando a meta nacional estipulada para 2030, que é de 80%. O estado do Ceará mais uma vez superou a meta nacional e se mantém como o único estado brasileiro a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa em 2024. É o maior índice do país. No Brasil, 59,2% das crianças alcançaram o nível adequado de alfabetização, um avanço em relação a 2023, que foi de 56%. A meta nacional era de 60% para 2024. De Juazeiro do Norte, Jean Rodrigues, para a Rede ANC. Muito obrigado, Jean Rodrigues, pelas informações. Oi, Fortal lhe lembra o quê? Rapaz, peraí, vamos com calma, peraí. Bel Marques, obrigado, porque eu tava me lembrando um bocado de coisa aqui, menos do Bel Marques, desculpa de novo, Bel Marques. Que é isso, cara? Porque me lembrou muitas coisas, tal, épocas de adolescente, né, Fortal. Sim. Não, foi pro Fortal? Não, mas gostava do entorno. Ah, do entorno. A velha pipoca. Do entorno. Ah, muito bom. É, no Espeto. Tempo que o Fortal era na beira-mar. Na beira-mar. É, rapaz. Denunciei minha idade agora, viu? Foi. Ah, realmente você agora explanou aí. Explanei minha idade. Explanou a sua idade. Gente, no Fortal, a segurança é algo que também vai ser priorizado. Até para que essa micareta fora de época aqui em Fortaleza, ela possa ter cada vez mais respaldo, né? E aí, durante o Fortal desse ano, o governo do Ceará vai estar presente com a Tenda Lilás. O que é essa Tenda Lilás? É uma ação da Secretaria das Mulheres e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, em parceria com o Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil. A Tenda Lilás, ela está voltada para a prevenção e o combate à importunação sexual e a violência contra as mulheres, porque nesse evento só o que tem é gaiato. Só o que tem é gaiato, tem até diminuído, viu? Antigamente era muito mais. O espaço oferecerá atendimento psicossocial, acolhimento, orientações sobre o direito, suporte para registro de boletins de ocorrência e solicitação de medidas protetivas, caso necessário, além da distribuição de materiais informativos, Filipão. A Tenda Lilás, Leandro Gildo, vai ficar disponível nos 4 dias de evento, que começa hoje, né? Sim, começa hoje o portal. Olha, com o Bel Marques hoje?

6:38, voltamos com o programa Pauta ANC. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E a você que está ouvindo pelas nossas emissoras afiliadas, a gente vai lá para Madalena, Rádio Sertão FM, o Valdeni está lá acompanhando a gente. Nós também mandamos um abraço para Sobral, Rádio Alternativa FM, a Rádio do Amor, 98,7, Crisanto Rodrigues, também na escuta. Eu quero mandar também um abraço todo especial para quem está ouvindo a gente no Sertão Central do Ceará, Tefa Gomes, lá na Central FM 104.9, em Quixadá. Pela mesma frequência, a gente vai para o município ali vizinho, Xaramubim, Rádio Mais FM e a Rádio Planalto FM. Lá em Milhã, Rádio Regional FM, quero mandar um abraço para o Júnior Carvalho. E em Pedra Branca, Rádio Opção. Em Senador Pompeu, vai aqui nosso abraço para o seu Chico do Jeová, que está sob a direção da Rádio Humaitá FM 87,9. Muito obrigado pela parceria de cada um de vocês. Vamos para o Cariri? É assim? Vamos lá para a região do Cariri chamar o nosso companheiro João Batista. O governo do estado entregou novos equipamentos públicos e também autorizou obras no município de Barro, hoje, quinta-feira. João Batista nas informações. Olá para todos os ouvintes que acompanham a rede ANC. O município de Barro, na região do Cariri, recebe nesta quinta-feira, dia 24, dois novos equipamentos públicos nas áreas de segurança e educação. A partir das 14 horas, o governador Elmano de Freitas participa da inauguração de uma delegacia da Polícia Civil e de um centro de educação infantil. A nova unidade policial faz parte do programa Ceará contra o Crime e contou com investimento de 2,3 milhões de reais, com o objetivo de reforçar o combate à criminalidade e melhorar o atendimento à população de Barro. Já o Centro de Educação Infantil, que leva o nome de Antônia Maria de Lima, teve aplicação de 1,9 milhão de reais. E o espaço oferece berçário, salas de aula, banheiros adaptados e área de lazer, voltado ao desenvolvimento das crianças na primeira infância. Durante a solenidade, também será assinada a ordem de serviço para a construção de duas areninhas, como forma de incentivar a prática esportiva e a convivência comunitária no município. De Juazeiro do Norte, João Batista, para a rede ANC. João Batista, muito obrigado, nosso correspondente, pelas suas informações. Vamos agora chamar um próximo correspondente, que é o Jean Rodrigues. Olha, Araripe, município de Araripe, no Cariri, tem situação, lá no, na região do Cariri, né? Tem situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Olá para você que acompanha a rede ANC. O município de Araripe, localizado na região do Cariri, teve sua situação de emergência reconhecida pelo governo federal, em razão da estiagem. A medida foi oficializada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, e publicada no Diário Oficial da União no último dia 16 de julho. Além de Araripe, o município de Independência, também no Ceará, está entre as 46 cidades de diferentes estados que enfrentam desastres e tiveram reconhecimento federal da situação emergencial. Com o reconhecimento, as prefeituras estão aptas a solucionar recursos da União para ações de defesa civil, como a aquisição de cestas básicas, água potável, refeições para trabalhadores e voluntários, itens de higiene pessoal, entre outras iniciativas de apoio à população afetada pela seca. De Juazeiro do Norte, Jean Rodrigues, para a rede ANC. Muito obrigado, Jean Rodrigues, pelas informações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou comentar sobre Bolsonaro, que tem sido alvo de investigações por tentativa de golpe e atentado à democracia. Em entrevista coletiva, Lula resumiu a dizer que o ex-presidente pode ter se declarado inocente ou culpado, mas isso ficará a cargo da justiça. justiça. Eu não vou dar palpite sobre a questão da justiça. Ele está sendo julgado, está sendo denunciado, ele pode ser absolvido, ele pode ser culpado, é um problema da justiça. Eu não me meto nisso. A forte declaração aí do presidente Lula, né? Até se eximir dessa questão de opinar, já é forte, né, a declaração. Realmente. Deixa eu só, Leandro, para complementar aqui a informação, uhum. Se eu não me engano, deixe-me ver aqui, parece... Porque, tipo assim, uma coisa é você não se meter, né? Mas outra uhum. coisa é você comentar. É verdade. Enfim, o Lula também já andou comentando, mas ele está correto, não tem que se meter. Isso aí fica, cada um com a sua responsabilidade. Cabe à justiça, cada um com seu cada qual, né? Essa frase aí é profunda. Viu? Cada um com seu cada qual. Cada um com seu cada qual. E é antiga. É antiga. 6 horas e 44 minutos, uma falha registrada no sistema de buscas de ativos do Poder Judiciário resultou na exposição de informações cadastrais de mais de 11 milhões de chaves PIX. O comunicado foi divulgado ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, que administra o sistema em parceria com o Banco Central. Ainda bem que no meu não tinha nada. Pois é. Vou olhar o meu. A falha permitiu o acesso indevido a dados como nome do titular, chave PIX, nome da instituição financeira, além dos números da agência e da conta bancária. Segundo o CNJ, o problema ocorreu entre domingo e segunda-feira e foi contido assim que identificado. Filho. Ainda bem que nem percebeu, né? É. Pois verdade. É, vamos saber depois. Tanto o Conselho como o Banco Central asseguraram que não houve vazamento de informações consideradas sensíveis, com senhas, extratos, saldos e movimentações financeiras permanecendo sob sigilo. De acordo com os órgãos, as informações acessadas são de caráter meramente cadastral, sem permitir qualquer operação ou consulta a valores em contas. Mas ainda assim é grave, né? Você ter acesso às informações. É verdade. Enfim, se não for contido, vai ter um avanço aí. É verdade, está lá. Já pegaram as informações, vão guardar para oportunidade, e né? Aí? Olha, como medida de precaução, o CNJ informou que criará uma página para que os cidadãos possam verificar se tiveram seus dados incluídos no vazamento. A consulta será disponibilizada no site oficial e será o único canal autorizado para orientações aos afetados. A instituição reforçou que não enviará mensagens por aplicativos, nem e-mails ou ligações telefônicas. Então, assim, o que vai chover de gente aí praticando golpes, dizendo que o seu PIX foi clonado, foi copiado. Rapaz, vai ser muito. E tem muito PIX que é o CPF da pessoa. É. E aí? Pois é. E aí é freio de burro, né? E aí é freio de burro. O Banco Central, por sua vez, comunicou que já iniciou procedimentos para investigar o caso de forma detalhada. Embora a legislação não exija notificação em situações dessa natureza, o banco decidiu informar o público em cumprimento ao princípio da transparência. Informações adicionais devem ser divulgadas em breve em uma página específica que reúne registros de ocorrências envolvendo o PIX. Seis horas e 47 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de Fortaleza, para falar de Série D, de Série C e também para falar do Ceará Sporting Clube. Olha, deixa eu aproveitar toda a nossa audiência, eu quero revelar. Dizem que o Ceará tá com um mau desempenho porque não está contratando, mas eu sou meio supersticioso e eu quero revelar aqui em primeira mão que desde que o Werner Júnior fez o sócio torcedor... Ganhou uma, clássico. Não é que o Ceará não tenha ganhado, o Ceará não fez gol, o que dirá ganhar. E ontem ele tava lá, 2-0 pro Mirassol, o Leandro Gildo vai já opinar, avaliar isso aqui. O que foi que aconteceu, uhum. Se o time teve apagão, se cansou. Vamos tentar explicar aqui por que o desempenho do Ceará é tão baixo. Das últimas 6 partidas, viu, torcedor do Ceará? 5 derrotas. Só ganhou de quem? Do Fortaleza. É isso que eu não aceito, eu não me conformo. É verdade. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Rede ANC. Compromisso com uma notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. O governo do Ceará não para de entregar. O turismo e a economia estão voando. O governo do Ceará anunciou dois novos voos diretos saindo de Fortaleza. Um para Montevidéu e outro para Foz do Iguaçu. Em Chorozinho, o governo entregou títulos de terra para 595 famílias da Fazenda Uruanã. E também foi lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar de 2025 e 2026. No Cariri, o governo federal liberou 1,4 bilhão de reais. É você, é verdade. Notícia falsa confunde, espalha medo e distorce a realidade. Antes de compartilhar, pare e verifique. Tem fonte confiável? Foi apurada por jornalistas sérios? Informe-se com responsabilidade. Escolha veículos comprometidos com a verdade, com a ética e com você. Porque para ser notícia, tem que ser verdade. Uma campanha da Rede ANC e emissoras afiliadas. Chegou a hora de se destacar no mercado de trabalho. Seja Senai Ceará. Oferecemos mais de 300 cursos em mais de 20 áreas. Energia, logística, TI, vestuário, automotiva, refrigeração e muito mais. De cada 10 alunos, 7 saem empregados. Tá esperando o quê? Vem alavancar sua carreira com a gente. Sempre acompanhando os avanços tecnológicos, a Rede A Notícia do Ceará também está presente nas plataformas do Facebook, Instagram, Spotify e YouTube. Os seus canais de notícias são comprometidos com o jornalismo sério e ético. Sem dúvida, as redes sociais da ANC são consideradas uma forma expressiva de comunicação que tem conteúdo de qualidade. No Facebook, você encontra como A Notícia do Ceará. No Instagram, arroba A Notícia do Ceará. No Spotify, ANC Entrevista. E no YouTube, TV ANC. Você está na Rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Seis horas e 52 minutinhos. Muito obrigado a você que acompanha o Pauta ANC diariamente, que está ligado com a gente desde as 6h05 da noite, de segunda a sexta-feira, e segue até as 7 horas com muita notícia, acompanhando muita informação sobre os principais destaques do nosso Ceará. Você que está no rádio, fortaleça também o nosso trabalho no digital, seguindo o nosso perfil no Instagram, arroba A Notícia do Ceará. Também temos o canal no YouTube, TV ANC, você pesquisa lá no YouTube, acha o nosso canal, se inscreva, também tem várias entrevistas super interessantes lá no nosso canal, como a de hoje. Daqui a pouquinho, terminou o Pauta ANC, às 7 horas, estará no ar, lá no nosso YouTube, mais uma edição do Destaque ANC, que é o nosso quadro, nosso, uma espécie de nosso programa lá no nosso canal. O entrevistado da vez é Pedro Gomes de Matos, que foi eleito vereador de Fortaleza no ano passado, mas que era suplente de deputado estadual e teve agora recentemente a oportunidade de assumir um mandato na casa para ficar aí atuando pelos próximos 4 meses. A gente conversa com ele sobre essa caminhada, sobre essa trajetória, sobre essa transição e sobre o que o cearense pode esperar da sua atuação. O Ceará bateu muito cabeça. O Ceará até teve algumas oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo. Não conseguiu trazer perigo para o gol do Mirassol. O Pedro Raul até tentou 1 ou 2 chutes, mas também não fez muita coisa. Isso. Tá evidente que o time do Ceará voltou bem abaixo no quesito rendimento depois da parada da Copa do Mundo, em detrimento, em comparação, na verdade, aos outros clubes do Campeonato Brasileiro que, pelo contrário, fizeram foi reagir como o Mirassol, que já tinha... No caso do Mirassol, na verdade, vamos ser justos, ele já estava bem antes da Copa, voltou depois da parada muito bem, obrigado. E todo mundo dizia que o Mirassol ia ser um dos candidatos a rebaixamento. Em teoria, né? Em teoria. No Brasileirão, tudo é teoria antes de começar. Depois que a bola rola, as coisas se modificam. Então o Ceará precisa de uma vitória contra o Cruzeiro para tentar, pelo menos... se manter vivo aí nessa questão de chegar na Sul-Americana, chegar bem na Sul-Americana. Vai enfrentar o Cruzeiro no domingo, fora de casa, 4 horas da tarde. Logo o líder, né, meu? Logo o líder, né? Segue o líder, o Ceará foi lá seguir lá o Cruzeiro para tentar pelo menos um pontinho, né, Ceará? E é evidente que o Ceará tem algumas peças ali que não estão mais rendendo. E precisa de peças de reposição urgentemente. Durante a parada da Copa do Mundo foi muito falado, o Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, o CEO de futebol do Ceará, falou que estava ali atrás e não dizia quem era. Lembra disso? Que a gente noticiou aqui. Ele disse que foi atrás, deu uma entrevista ontem, disse que foi atrás e chegou a entrar em contato com 12 atletas. 12? 12. Eita. De diferentes posições. Segundo ele, por uma razão ou outra, não conseguimos fechar. Com 12? 12. Foi atrás de quem? Messi, Cristiano Ronaldo, não sei, Suárez? Não fechou um. Neymar? É, na virada do ano foram 19 atletas, mas na virada do ano já foi, meu querido. E agora ele pede desculpas, ele disse, ó, na verdade ele disse, não é desculpa, mas já pedindo desculpa, né? Não é desculpa ou conversa, é uma justificativa, é a verdade, segundo o CEO. Pelo menos pra dizer que ele não, não foi atrás, foi, né? Foi. Assim, ele tá dizendo, né, que foi. Ah, né? Tá dizendo. E o torcedor tem que acreditar ou não acreditar. Não tem nada, não. Olha, e foi falado do Vina de novo. Eu já falei aqui, o Vina não vem. Eu falei nesse programa aqui, falei no programa dos outros também. O Vina não vem, não, cara. Vem, não vem. O Vina não vem. O presidente não quer o Vina. Minha opinião, é bom que ele nem venha. Ele não vem. Não vem. Acabou-se. A solução pro Ceará... enfrenta o Fortaleza 18 rodadas aí, é campeão, acabou-se. É isso. É isso aí, Leandro G. Do Ceará que tá com essa dificuldade toda. E deixa eu só te perguntar, se você tem essa informação. Ainda dá tempo de contratar ou a janela? A janela ainda tá aí. Tá aberta ainda? Tá abertinho. Até abertinho. Ixi, rapaz, deixa eu ver aqui. Janela de transferência. Janela de transferência. Porque tem que ver se ainda tem tempo, né? Tem que ver se ainda tem tempo. O Léo Condé tá reclamando muito da falta de reforço. O Fortaleza trabalhou. O Fortaleza trouxe uns, acho que 3-4 reforços. Trouxe o Barreiro, trouxe o Herrera. Fortaleza trouxe um zagueiro, trouxe um goleiro, trouxe um lateral esquerdo, trouxe 5 reforços. Sim, encerra dia 2 de setembro. Tem tempo, né? Tem tempo, rapaz. Tem tempo pra fazer um bocado de coisa, tem, viu? Tempo. Agora bosta embora que minha mulher tá me perturbando aqui. Vamos viu? Lá, né? Seis horas e 59 minutinhos e assim a gente encerra mais uma edição do programa Pauta NC, agradecendo a sua audiência e também fazendo o seguinte pedido. Volte aqui amanhã, nesse mesmo horário, 6h05 da noite, aqui mesmo onde você está acompanhando, site, aplicativo ou emissora afiliada à rede ANC. Muito obrigado, Leandro Gildo, valeu, hein? Valeu. Eri Santos e o Adalbertinho aqui dando um suporte. Obrigado. Fiquem todos com Deus e com a voz do Brasil. Tchau, tchau, até mais. ANC, compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. 6h59. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. A sua noite com mais músicas. Boa noite. Cidade FM 103,5. Últimos dias do Mega Feirão Zenir em todas as lojas do Cariri. No site e app, corre! Conjunto Box Queen, molas ensacadas Zeflex por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Smart TV 32 polegadas LED Android TV Aiva por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Liquidificador Mondial por R$ 89,90 à vista. É só até sábado. Compre na loja, site ou app. Mega Feirão Zenir, o melhor está aqui. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo atuante. Cidadão representado. Presidente Silvio Pinto. Você está sintonizado na ZYE 420. Rádio Cidade 103,5 FM. 40 anos no ar, falando a língua do povo. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. O tempo todo com você. Toca o melhor da música, da informação e do entretenimento. Organização, Dr. Paulo Ney Martins e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. Da Circo Meu País. O evento começa hoje e vai até o dia 7 de setembro. As cidades de Salgueiro e Triunfo serão as primeiras a receberem, de hoje até domingo, a maratona de show. No Vale do Jequitinhonha, o presidente Lula anunciou novas políticas educacionais e investimentos em escolas. Serão investidos mais de R$1 bilhão na construção de 242 escolas quilombolas e indígenas. Os anúncios foram feitos durante o primeiro encontro regional de educação escolar quilombola do Sudeste. Na cerimônia foram anunciadas políticas públicas voltadas para as populações tradicionais e vulneráveis de todo o Brasil. Um dos destaques é o investimento de R$1,170 bilhão para a construção de 179 escolas indígenas e 70 escolas quilombolas em todo o país. Para ampliar a oferta de educação em territórios indígenas, o governo federal criou a Política Nacional de Educação Escolar Indígena e anunciou obras emergenciais nos territórios Yanomami e Ecauana. Estão previstas 7 escolas, 10 espaços de saberes, 4 casas-escola e um centro de formação de professores. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, defendeu a necessidade de se fortalecer a educação indígena. É um passo extremamente importante para a superação dessa defasagem na educação escolar indígena. Essas escolas vão levar dignidade para os professores e as crianças indígenas. O governo anunciou ainda a Política Nacional de Educação do Campo, das Águas e das Florestas, o novo Pronacampo, que visa garantir o acesso e a permanência da educação no meio rural em todas as etapas e níveis de ensino. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância dos investimentos em educação. A ideia da política é exatamente formação de professores, fortalecer a implantação dessas escolas nas comunidades onde as pessoas vivem, principalmente o investimento nas comunidades tradicionais. E os saberes das populações tradicionais vão fazer parte da formação acadêmica de estudantes de licenciatura e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com o programa Escola Nacional Nego Bispo. O presidente Lula falou sobre a importância da educação. É importante os quilombolas saber que não conquistaram tudo ainda, que tem muita coisa. É importante os indígenas saber que ainda tem muita coisa. Muita coisa para a gente conquistar. Reconhecer os saberes do povo dessa região. Reconhecer o valor dos indígenas. Reconhecer o valor dos quilombolas. Minas Novas vai sediar também o primeiro Instituto Federal Quilombola do país. A expectativa é de atender pelo menos 1.400 estudantes. De Minas Novas, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda. E o presidente Lula também sancionou lei que cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O objetivo é integrar ações e garantir o direito dos jovens que vivem em áreas rurais e estão ligados a atividades como agricultura familiar, pecuária e agroecologia. A ideia é levar serviços públicos de qualidade à juventude rural para facilitar o acesso à terra, aumentar as oportunidades de trabalho e renda, além de incentivar o planejamento da sucessão nas propriedades rurais. Negociação é a palavra de ordem do governo brasileiro em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos para entrarem em vigor a partir de 1º de agosto. Foi o que reafirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin em uma conversa com a imprensa agora há pouco. A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, após mais um dia de reunião com o setor produtivo aqui em Brasília, o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo brasileiro segue na tentativa de diálogo com o governo norte-americano. Ele conversou no sábado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos para tentar reverter a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos aos produtos do Brasil a partir de 1º de agosto. Segundo Alckmin, o foco é a busca de uma solução para a questão comercial. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. O presidente Lula tem orientado não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. Desde a semana passada, o governo brasileiro já conversou com representantes da indústria brasileira, do agro, do setor mineral e das câmaras de comércio. Alckmin também disse que já se reuniu com senadores brasileiros que viajarão aos Estados Unidos nos próximos dias como parte do esforço conjunto de articulação política e comercial. E adiantou que na próxima segunda-feira o presidente Lula vai promulgar uma lei que estimula as exportações de pequenas empresas. Mariana, Luciano. Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Aposentados e pensionistas começaram hoje a receber os ressarcimentos pelos descontos indevidos em seus benefícios. Só no primeiro dia dessa etapa de devolução do dinheiro, cerca de 400 mil aposentados já receberam reembolso. E o INSS faz um alerta. Os beneficiários devem procurar informações somente pelos canais oficiais. Pode ser uma agência dos Correios ou o aplicativo Meu INSS. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos por associações começaram a ser ressarcidos nesta quinta-feira. A devolução do dinheiro é feita de forma simples e sem a necessidade de ação judicial. O pagamento está sendo realizado diretamente na conta onde são pagos os benefícios mensais com correção pelo IPCA, índice oficial que mede a inflação. Até o dia 23 de julho, mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas já haviam aderido ao acordo, o que representa quase 50% do total de pessoas aptas a fazer a adesão. E quem ainda não se inscreveu tem até o dia 14 de novembro de 2025 para pedir o seu ressarcimento. O processo de adesão ao acordo é simples e pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou diretamente nas agências dos Correios, como garante o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Só hoje são cerca de 250 milhões de reais que serão pagos e perto de 400 mil aposentados vão receber os ressarcimentos, o reembolso hoje, no dia de hoje, dia 24. E nós temos essas mais de 5 mil agências dos Correios fazendo esse atendimento e esse movimento de pagamento também estimulou a procura por informações sobre o ressarcimento. Nós tivemos 2 milhões e meio de pessoas que foram atendidos nas agências dos Correios, portanto, foi uma parceria acertada. Fizemos uma parceria com alguém que tem capilaridade, que está espalhado pelo país inteiro. Foi o caso da dona Helena Costa, uma aposentada de Brasília, que preferiu ir pessoalmente aos Correios verificar se tem direito ao ressarcimento. E agora aguarda a devolução do seu dinheiro. Prefiro vir aqui. Para mim é mais fácil do que eu estar pedindo a minha filha ou a minha neta para olhar pela internet, né? Mas atenção, com o início dos pagamentos, aumenta o risco de tentativas de fraude. Por isso, o INSS reforça que não envie links, mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail. Não cobra taxas, não solicita dados bancários e não exige a contratação de intermediários. Reportagem Cleide Lopes. Autistas e pessoas com deficiência podem recuperar o valor do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que pagaram ao comprar carros há mais de 20 anos. A devolução do IPI é referente a veículos comprados entre janeiro e junho de 2000 e entre junho e novembro de 2003. Para serem ressarcidos, os consumidores precisam apresentar documentos que comprovem a compra do veículo e o pedido de isenção negado pela Receita Federal dentro do período estabelecido. Com a documentação em mãos, o subprocurador regional da Fazenda Nacional, Carlos Ribeiro, explica que eles devem procurar a Justiça. Os beneficiários devem acionar a Justiça Federal com auxílio do advogado ou da Defensoria Pública para ajuizar o cumprimento individual de sentença. Se for comprovado o direito, o valor do IPI pago será devolvido com atualização monetária. O pagamento será feito por meio de requisição judicial, precatório ou requisição de pequeno valor, conforme a quantia, nos termos do que prevê a Constituição. Atualmente, para solicitar autorização para compra de veículo com isenção de IPI, é necessário acessar sua conta gov.br, seguir o passo a passo e anexar os documentos solicitados na página cisen.receita.fazenda.gov.br. A Voz do Brasil é, na verdade, um conjunto de muitas vozes que noticiaram ao longo desses 90 anos os principais fatos históricos dos três poderes. Choro, lágrimas, risadas. Apresentar o programa de rádio mais antigo do Brasil despertou as mais diversas emoções nos locutores. E nós vamos ouvir agora, em mais uma matéria especial dos 90 anos da Voz do Brasil, depoimentos e lembranças de alguns dos grandes nomes que fizeram parte dessa história. Durante duas décadas, quando o relógio batia 19 horas, uma voz tomava conta do Brasil. Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Radiobras. A voz de Clemente Drago marcou entre os anos de 1980 e 1990 o programa que transmitia as notícias do governo federal. O locutor, falecido em 2022, deixou seu legado. Antes e depois de Clemente, vários apresentadores passaram pelos estúdios da Voz do Brasil. Um deles alimentou desde criança o sonho de estar na bancada do programa mais antigo do país, Walter Lima. Eu morava em Anápolis, onde eu nasci, e evidente que sempre, no princípio da noite, eu ouvia o programa, que achava muito interessante o rádio que tinha lá em casa. Inclusive, cheguei a falar para os meus pais, onde eu vou estar aí dentro desse radinho. Em 1996, Walter Lima inaugurou a parte dedicada ao Poder Judiciário no programa. Quase 30 anos depois, ele continua à frente do noticiário. 29 de abril. O Poder Judiciário, a partir de hoje, passa a ocupar um espaço em A Voz do Brasil. Os ouvintes terão acesso às informações diárias do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Neste primeiro programa... Para outros, tornar-se apresentador da Voz do Brasil foi fruto de um grande acaso. No fim da década de 1970, Osório Anquises trabalhava na gráfica do Senado e, sem esperar, estava gravando entradas para o programa no bloco do Congresso Nacional. Jornal do Senado. Senado debate ofensiva do presidente da República. Mas seu sonho mesmo era ser aviador. Um dia, ele se viu duplamente realizado. O pessoal brinca comigo hoje. Você gosta de estar no ar, tanto na aviação quanto na locução. Uma vez eu fui, como piloto, fui deixar um pessoal lá na Bahia. E botei AM no rádio do avião. E era eu a gravação. Eu vim voando, me ouvindo. Se eu falar para eles assim, olha, tá vendo esse cara que tá falando aqui? Sou eu. Uma situação assim, difícil de explicar. Em uma história cheia de vozes masculinas, as mulheres merecem um capítulo especial. O ano era 1978 e estreava na Voz do Brasil a primeira mulher a apresentar o programa na parte dedicada ao Poder Executivo. Esta é a Voz do Brasil, produção da Empresa Brasileira de Notícias. 19 horas, 1 minuto. Somente uns anos depois, a apresentadora Rejane Lima Verde, cearense de Crato, compreendeu o que isso significava. As pessoas começaram, nossa, é você, você que fazia a Voz do Brasil, primeira voz feminina. Quando eu cheguei na minha cidade, tinha premiação, tinha diploma, tinha coisa da Câmara dos Vereadores, cidadania, o colégio que eu estudei, a diretora, enfim. E eu fiquei assombrada, eu digo, mas como assim? Por que vocês estão fazendo tudo isso? Rejane abriu as portas e várias outras vieram. Sula Seviles, Cláudia Buono, Gabriela Mendes, Carmen Lúcia, Annelise Borges, Ellen Bernardes, Gláucia Gomes e Kátia Sartório, que em 2003 chegou ao programa para mudar a cara do noticiário. A ideia era que a voz saísse dos gabinetes, saísse da esplanada dos ministérios e fosse até o resto do Brasil, porque a voz era do Brasil. O cidadão começou a fazer parte da Voz do Brasil. Nos 15 anos em que ficou à frente da apresentação do programa, Kátia Sartório relembra da alegria ao noticiar a criação do Bolsa Família. Mas também tem fresca até hoje a lembrança da pior notícia que deu no ar. Sem dúvida nenhuma foi da queda do voo da Gol em 2006, porque tinham dois companheiros nossos, duas pessoas que estavam com a gente todos os dias, que ajudaram a gente fundamentalmente na estrutura operacional da Voz. E foi difícil demais a gente dar notícia com total isenção e eu tive que controlar meu show. Mas as memórias dos apresentadores da Voz do Brasil não são feitas apenas do que vai ao ar. Muitos viveram e aprenderam nos bastidores, que por vezes rendem também boas risadas. Ayrton Medeiros, que esteve por trás dos microfones da Voz do Brasil durante 17 anos, nunca se esqueceu de um dia, em 1995, em que as coisas não saíram como esperado. Ele noticiava o nome de cidades que iam receber recursos de um programa do governo federal, com um colega de bancada. Tinha uma cidade lá no meio daquele monte de cidade que a gente lia durante a Voz do Brasil, que se você invertesse duas sílabas, daria um palavrão. E eu comecei a brincar com eles, de cuidado, vai cair pra ti isso aqui. Eu dizia, não deu outra. Ele disse o palavrão e olhou pra mim e começou a rir. Aí ele foi sair com o banco pra trás e caiu de bunda no chão. Até hoje eu me lembro dele caído no chão, rindo de uma besteira que fez. Amanhã, na nossa série especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil, vamos falar da evolução tecnológica que acompanhou o programa de rádio mais antigo do país. Reportagem Luana Karen. Pois é, eu que sou uma novata, estou na Voz do Brasil há apenas 3 anos, rendo hoje as minhas homenagens ao Luciano Seixas, aqui ao meu lado. Que é isso? Um veterano que chegou aqui em 2003. Luca, agora eu quero que você conte pra gente qual é a sua história marcante com a Voz do Brasil. São várias histórias, né? Tem uma coincidência que eu costumo citar, que foi o seguinte: em 2003 houve aquela mudança, mudou trilha, mudou linguagem da voz, né? Tudo para ficar mais popular, mais perto do povo, né? Explicando as ações do governo que influenciam diretamente a vida do cidadão. E eu lembro de uma história que vinha movimentando o Brasil, aquele Fome Zero, né? Que era do Betinho, do sociólogo isso. Betinho, né? Isso. Depois o governo entrou, o primeiro mandato do presidente Lula era um governo mais progressista, transformou isso numa ação de governo, depois numa política pública ampliada, que virou o Bolsa Família, que é isso hoje, que tem 21 milhões de famílias sendo atendidas. Um dos programas mais importantes, né? Um dos programas sociais, se não o programa social mais importante do país. Então, eu fico feliz de ter participado desse momento. Muito bem. Sigamos, Leleco. O Ministério do Turismo e a Polícia Federal firmaram acordo para reforçar a segurança dos viajantes no país. O objetivo é combater crimes relacionados ao turismo e contribuir para a elaboração de políticas públicas mais eficazes. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que a troca de informações será a base da atuação conjunta. Acabou de celebrar um acordo para o compartilhamento de informações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério do Turismo, para que nós possamos agir mais firmemente, combater crimes como abuso sexual de crianças, adolescentes, pessoas vulneráveis, exploração de mulheres, tráfico de pessoas, para avançarmos ainda mais e termos um turismo cada vez mais seguro, sustentável e solidário no nosso país. Serão compartilhados entre os órgãos informações sobre meios de hospedagem, registro de hóspedes, tráfego internacional e a emissão de passaportes. O acordo está alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação, assegurando que os dados sejam tratados de forma confidencial e segura. Na hora de escolher um destino nas férias, tem quem busque descanso, tem quem queira mais emoção, tem quem goste de cidade e tem quem prefira o fundo do mar. Uma visita a recifes artificiais criados a partir do afundamento de navios desperta a curiosidade daqueles que praticam o turismo subaquático. E com o apoio da Marinha, o Brasil amplia os destinos subaquáticos e protege naufrágios históricos da costa. A Marinha do Brasil tem desempenhado um papel central no crescimento do turismo subaquático no país, apoiando operações de afundamento controlado de embarcações inativas para a criação de recifes artificiais. A prática, cada vez mais comum no litoral, visa atrair mergulhadores e impulsionar a economia local e proteger o meio ambiente. Em março desse ano, a Marinha coordenou o afundamento do ferryboat Juraci Magalhães Júnior na costa de Salvador, na Bahia, com a participação de 40 militares. A operação seguiu rigorosos protocolos ambientais, como a remoção prévia de óleos, tintas e outros materiais poluentes, exigência obrigatória para esse tipo de ação. O capitão dos portos da Bahia, comandante Alexandre de Souza Gomes, traz mais detalhes. O Brasil tem um potencial grande para ampliar o uso de embarcações afundadas como atrativos turísticos subaquáticos. Possuímos um extenso litoral com pontos com águas cristalinas e grande potencial para o turismo náutico. Então, aproveitando essa característica do nosso litoral, obviamente que essa questão ela pode ser bastante aproveitada com afundamento de navios e os entusiastas do mergulho podem também se beneficiar bastante desses meios afundados. Além de garantir a segurança da navegação e evitar a poluição das águas, a Marinha colabora com órgãos ambientais e culturais na proteção do patrimônio submerso. Um exemplo disso é o Atlas dos Naufrágios da Costa do Brasil, desenvolvido com o IPHAN, que já catalogou cerca de 2.100 embarcações naufragadas ao longo do litoral, 140 delas somente na Bahia. O capitão dos portos da Bahia ressaltou o papel da Marinha nesse processo. O afundamento de navios é uma faena multidisciplinar, envolvendo uma série de outros atores além da autoridade marítima. O papel da Marinha do Brasil na autorização do plano de afundamento deliberado de embarcações para fins como turismo subaquático é garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para evitar que o bem afundado represente uma ameaça à segurança da navegação e ao meio ambiente. Para isso, a Marinha realiza uma série de verificações que incluem avaliação de diversos fatores. O ponto escolhido para afundamento, o método de afundamento utilizado, os recursos empregados na realização do afundamento, os planos de reboque dos cascos ou das embarcações que serão afundadas e também, muito importante, as autorizações dos órgãos ambientais competentes. Esses locais, muitos com valor histórico e arqueológico, têm potencial para integrar rotas de mergulho e estimular o turismo sustentável. A Marinha também defende maior envolvimento dos municípios, sugerindo que os pontos de afundamento sejam incluídos nos planos municipais de gerenciamento costeiro. Reportagem Gabriel Pinheiro. O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de quase 13 bilhões de reais aos trabalhadores. O valor representa 95% do lucro total do fundo. As contas vinculadas ao FGTS terão rentabilidade de 6,05%, percentual superior ao IPCA, índice que mede a inflação. O reajuste será aplicado em 235 milhões de contas e vai beneficiar 134 milhões de trabalhadores. A arrecadação federal em junho foi de 234 bilhões de reais, 6,6% maior que no mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a junho de 2025, a arrecadação atingiu 1 trilhão e 425 bilhões de reais. De acordo com a Receita Federal, esse é o melhor desempenho arrecadatório desde 2010, tanto para o mês de junho quanto para o período acumulado. Entre os fatores que contribuíram para o resultado do mês, destacam-se o aumento da massa salarial nominal, a alta nas vendas de serviços e o crescimento aumento da produção industrial. Essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. STJ mantém liminares que asseguram participação de candidatas em curso de formação de emboeiros no Piauí. Partidos recebem mais de 500 milhões de reais do fundo partidário no primeiro semestre. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal mantém medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, na Câmara dos Deputados, o ex-presidente exibiu o aparelho de monitoramento eletrônico, fez um discurso transmitido em plataformas digitais que foi postado em diversos perfis. Tiago Gomide. Após o episódio, o relator pediu informações à defesa, que afirmou que o réu está cumprindo as determinações e questionou se a proibição abrangia também a concessão de entrevistas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que Bolsonaro não está proibido de conceder entrevistas ou fazer discursos públicos ou privados, mas sim de usar essas entrevistas ou discursos para divulgação nas redes sociais, especialmente por meio da atuação de milícias digitais e apoiadores políticos coordenados para esse fim. As medidas cautelares não foram convertidas em prisão preventiva por ter sido um evento isolado e sem registro de outros descumprimentos. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, manteve liminares que asseguraram a quatro candidatas a participação no curso de formação de soldado bombeiro militar no Piauí. Elas foram aprovadas nas fases anteriores do concurso público. Fátima Uchoa. Inicialmente, a Procuradoria Estadual pediu a suspensão das liminares, mas o Tribunal de Justiça do Piauí considerou que a participação de apenas quatro pessoas no curso não representaria risco real ao funcionamento das instituições nem à economia. No STJ, ao manter esse entendimento, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a medida excepcional de suspensão de liminar exige prova concreta e imediata de lesão a bens jurídicos tutelados em lei, mas ele considerou que não convence a alegação de grave dano à ordem, à segurança e à economia públicas. Assim, negou o pedido do Estado do Piauí. 19 partidos receberam mais de 573 milhões de reais do fundo partidário no primeiro semestre. O recurso público é uma das principais fontes para a manutenção das legendas. Beatriz Souza. O fundo partidário é composto por recursos do Orçamento da União, de multas eleitorais e de doações. Os recursos do fundo partidário são repassados todo mês para custear salários, contas, aluguéis, passagens e outras despesas operacionais. A divisão dos valores entre diretórios nacionais, estaduais e municipais é determinada pelos estatutos dos partidos. Mais detalhes sobre o fundo partidário em tse.jus.